pulo negro, partimo no tempo e morri. No cogumelo, foi tudo de repente, apanhei um flash, voltei a morrer na Nagasaki. No cogumelo, foi tudo em serão, procura sem vão, de repente era um como Hiroshima. Destruição, destruição, destruição, destruição.